Vai logo pra casa, garoto. Não quero que você se machuque. Pode levar esse cara de volta com você, se quiser. Era para ser um refém, mas eu me sinto meio mal, sabe? Ah, é o primeiro-ministro. Hã? Você é o primeiro-ministro? Eu posso ir agora? Sim, por favor. Oh, caramba, acabei de falar com o primeiro-ministro. Então você sequestrou ele sem saber quem ele era? Bom, eu não assisto muito TV, sabe? Entendo. Então o público acha que nós somos malvados. Mas vocês são malvados. Olha o que fizeram com a cidade. Tudo bem, tudo bem. O presidente disse que a maioria das pessoas já tinha sido evacuada. Presidente? Sim, a pessoa que me contratou. Ele me resgatou daquele buraco negro em que tinha se transformado a minha vida. Está sujo aqui. Por que vive isolado há 15 anos? Diga, quem é você? O meu nome é Toichiro Suzuki. A sua mãe pediu para eu vir aqui ajudar você. Mais um psicólogo. Só quero que saiba que quanto mais perto chegar, mais vai se machucar. Afinal, não sou normal. Eu fiquei sabendo que você é paranormal. Eu entendo muito bem o que deve estar sentindo. Não dá. Vá embora. Ir embora por quê? Por que você não me diz como está se sentindo? Não, por favor, não fale mais nada. Por favor, eu imploro, pare, não me incomode mais. Deve ser bem difícil, né? Não fazer amigos porque as pessoas acham seus poderes desagradáveis. Pare, não finja que entende o que eu sinto. Vai embora, eu já disse pra você ir embora. Você deve ter sido maltratado e não deve ter um lugar na sociedade. Saia daqui, Eu também sou um paranormal. Venha comigo, Serizawa. Mas eu fico tonto sempre que saio do meu quarto. Estava chovendo lá fora. E este guarda-chuva é pra você. Imagine que quando está sob ele, você está no seu quarto. Não se preocupe. Você vai ficar bem estando ao meu lado. Eu vou mostrar como usar os seus poderes. Desde então, sou um empregado do alto escalão da garra e consegui me reintegrar à sociedade. Mas que história estranha. Hã? Até eu consigo ver que essa é uma história estranha. Você não tá, basicamente, sendo usado? Como é? O Shigeo acabou de falar isso mesmo? Que horrível, mas que coisa horrível de se dizer. Você que é horrível. Se é isso que ia fazer, devia ter continuado recluso. Não consegue imaginar o rosto das pessoas impactadas? O presidente disse que sacrifícios seriam inevitáveis para possibilitar a dominação do mundo. E você acredita nisso? E aí? Será que você pode ir embora agora? Senhor Serizawa, o senhor escolheu a pessoa errada para seguir. Tá tudo bem? O guarda-chuva. Pois é, ele tá conseguindo armazenar muito poder. Eu só consigo relaxar debaixo desse guarda-chuva. Se a gente conseguisse pegar o guarda-chuva... Ele vai perder suas forças. Tentando me prender, não vai funcionar. Desculpe, você está bem? O que era mentira? Agora, Covinhas! Deixa comigo! Ai, agora pegou! Nossa, ele perdeu o guarda-chuva por um segundo? Foi isso que aconteceu? Ele deve ser ansioso demais. Finalmente encontrou alguém que entende ele. Não tem escolha a não ser segui-lo. Ele ficou nas mãos do presidente. Não tem mais chance. Eu tenho que dizer. Esse seu presidente não deu paz pra você em nenhum momento. Ele deu uma ideia de que você não pode viver sozinho. Ele te prendeu à organização. Você é um psicólogo, é? Não vai se reintegrar à sociedade assim. Nesse ritmo que tá indo, logo você não terá mais volta. Como se um garoto que ainda tem um futuro todo pela frente soubesse o que eu sinto. Então me diga... Diga o que é que eu tenho que fazer, hein? Ninguém entende esse poder que nasceu comigo. Todas as pessoas acham que eu sou muito estranho. Eu perco o controle e causo problemas pras pessoas. As pessoas me desprezam e eu perco o controle outra vez. Já fiz até a minha mãe sair voando. Eu não tinha a menor ideia de quando podia perder o controle. Não conseguia nem falar com ninguém. Eu só... Eu não sei... Eu só queria ter um amigo. Aqui eu tenho alguns amigos. Eles são paranormais como eu. Você nunca entenderia. Claro que eu entendo. Eles não são seus amigos. Afinal de contas, eu tenho amigos. Por isso eu sei. Eles não são seus amigos. Pare. Pare de dizer isso! Shigeo, é muita energia! Eu não vou te deixar seguir em frente. São ordens do presidente. Saiba que o presidente confia em mim! Não, isso não tem nada a ver com confiança. Você só tá sendo usado! Não é verdade. O presidente é meu amigo. Me deu um motivo pra me ver. Mas ele não te vê como uma pessoa. Como uma pessoa? Você disse que não queria machucar ninguém. Você é como eu. Eu sei que percebeu que você tá errado. Cala a boca! Então, eu vou ser seu amigo! O quê? Acabei atirando. Shigeo! Eu fiz isso sem querer. O quê? É isso mesmo? Você está sugando toda a minha energia? Eu posso sentir o que você está passando. Nossa, que energia mais triste. Transformou em poder para você mesmo? Não, não. Vou te devolver agora, Sr. Serizawa. O que é isto? Entendo. Ele é como eu. Francamente, agora vou ter que recrutar mais soldados graças a você. Para já com tudo isso, pai. Você viu muito bem que eles não vão te ajudar em nada. Como você é meu filho, eu vou lhe contar uma coisa. O projeto de aplicar estresse a humanos normais e despertar qualquer poder paranormal que tenham, aquilo foi um fracasso. Mesmo que despertassem alguns poderes, em geral só conseguiam produzir fenômenos insignificantes. Então os poderes deles... Você chama eles de fenômenos insignificantes? Claro que sim, pois o poder que eles conseguem usufruir agora é apenas o meu próprio poder. Eu sou capaz de compartilhar o meu poder com os outros e ao mesmo tempo sou capaz de absorver os poderes de outras pessoas como se fossem meus. Esta é a minha verdadeira carta na manga que ninguém sabia. Tá me dizendo que você deu seu poder para 600 soldados? Este poder é só uma fração da energia que eu tinha acumulado. Mas isso não torna esse poder menos vital. Eu vou pegar de volta a energia dos que perderem. Eu finalmente entendi. Meu pai não é humano. Ele é um monstro feito de energia. Agora eu vou te ensinar uma coisa, Shu. Um só e somente um ser absoluto pode ser o verdadeiro protagonista desse mundo. Ser absoluto? Você é... Você é o irmão mais velho do Ritsu. Então isso significa que o detonador que eu coloquei na sua casa realmente funcionou. Então quer dizer que foi você que colocou fogo na minha casa? É, você deve estar irritado com isso. Mas você devia fugir agora. Ninguém nesse mundo é capaz de derrotar esse monstro. Eu não tô mais irritado. Sei que tá passando por muita coisa. Sabe, tudo aquilo que seu pai fez com você. E quem é você? Ele tá preocupado que você perca o controle. Eu consigo entender. Porque meu irmão também tinha medo de mim. Esse cara mudou. Você faz parecer que entende o que se passa na nossa família. O senhor Serizawa me disse que o seu filho estava tentando impedir você. Que o seu filho tinha apanhado tanto que não conseguia mais assistir e desceu daqui. Ele se sentiu tão patético por não poder interferir que quis sumir. Então quer dizer que o Serizawa perdeu? Maldito, deve ter baixado a guarda. Não foi isso. Ganhar e perder. Não é só isso que existe em relacionamentos com as pessoas. Foi o presidente que me tirou daquele quarto. Sou grato a ele. Mas por quê? Por que eu preciso machucar as pessoas? Fiquei com medo de pensar e por isso estou fugindo. Mas na verdade eu nunca tive prazer nenhum que viesse de fazer alguém chorar. Você me fez perceber isso. Obrigado. Parece que o lixo nunca será nada além de lixo. Que seja. Eu não estava mesmo contando com ninguém. Laços com outras pessoas não fazem sentido algum. Porque eu tenho ciência que estou completamente sozinho. Isso não é verdade. Sabe por quê? Todo mundo cresce porque se encontra com outras pessoas. As pessoas precisam de pessoas. Algum dia você vai precisar dos outros. E quando essa hora chegar, você vai se arrepender. Então, se você não tiver ninguém pra conversar, eu vou estar lá. Vai ser o meu ombro amigo nesta hora? Tente convencer outros fracotes disso, tente. Aí, irmão Duritsu, ele pode dar sua energia pra outras pessoas e rouba a energia dos outros. Além disso, ele tem uma quantidade insana de poder. Enquanto isso, eu não consigo nem me mover. Isso vai te ajudar a se mexer. O quê? Isso é... Ah, ele tem o mesmo poder que eu. Consegue se mexer? Sim, eu consigo ficar de pé. Isso é ótimo. Nesse caso, você devia sair. É que eu vou acabar... Eu o reconheço como meu inimigo. Para! Fique fora disso. Ele tem potencial para ser meu inimigo mortal. Para com isso. Eu vim aqui só pra conversar. É melhor desistir, Shigeo! Você não pode falar com um cara como... Você é um incômodo. Pode sumir primeiro. Covinhas! Foi mesmo uma boa ideia deixar o Kageyama sozinho? Eu nunca tinha visto meu irmão expressar tanto a sua opinião antes na vida. Pareceu que foi bem doloroso pra mim. Ele não é muito o tipo que gosta de lutar, não é? O que você acha disso? Fala aí, Reigen. A princípio, o mob não parece muito confiável, mas não dá pra negar que é forte. Ele tem uma telecinese insana, não é? Se quer saber, essa é só uma das qualidades dele. O que torna ele mesmo incrível é a habilidade de saber o que os outros estão sentindo. E isso é muito mais importante que qualquer coisa. Enquanto os sentimentos do mob estiverem presentes na hora da batalha... Covinhas! O que é que foi, Covinhas? Você tá bem? Cadê o mob? Ah, sei lá. As coisas estão bem complicadas. O inimigo queria matar o Shigeo sem piedade. Quatro Olhos, tem um tempinho? Hã? Você quer conversar, é? Você disse que laços com outras pessoas não têm sentido. Isso não é verdade. Ninguém pode ter tudo. E esse mundo é composto de pessoas ajudando umas às outras. Eu tinha certeza, vocês são um tédio mesmo. Aqueles que obtiveram poderes paranormais, mesmo dentre aqueles abençoados com este dom, os meus poderes superam todos. Quando eu percebi isso, me pareceu que esse mundo poderia caber bem na palma da minha mão. Foi na época que entrei no ginásio, tinha a mesma idade que vocês dois. Mas com a sua forma de pensar, o progresso todo para aqui. E você acabará com uma vida chata e monótona, assim como os impotentes. Mentira. O único que parou no tempo foi você, na época da escola. Tem muito mais pessoas únicas nesse mundo. Muito mais do que você pensa. E várias formas de pensar. Ninguém devia colocar uma nota no que os outros estão pensando. Parece que está tentando mostrar superioridade moral. Eu não preciso viver dependendo dos outros para as minhas deficiências. porque eu tenho a habilidade de roubar, usar e governar. Saiba que o meu grande objetivo de vida é deixar uma grande cicatriz marcada neste mundo. Irmão Duritsu, não se preocupa comigo, só acaba com ele. Meu filho, eu pensei muito e decidi deixar você como herdeiro do mundo que eu dominasse. Mas pelo visto, você virou um grande fracasso. Quê? Está irritado por causa do Shou? Mas é mesmo uma criança. Cala essa boca! Não, isso é interessante. Me mostre tudo o que tem. Que força! Fique aí assistindo. É isso que acontece com os fracotes. Não acredito como teve coragem de me dar um sermão mesmo sendo tão fraco. Só pode ser brincadeira. Não se mexa! Cuidado que a arma tá carregada. Adjugando Sakurai. Isso pra mim não é uma ameaça, está ouvindo? Mestre! Fica tranquilo, Mob. Eu não sinto nenhum poder vindo de você. Seria melhor se ficasse fora disso. Parece que você ainda não entende o quão poderoso eu sou. Mob, você tá vivo? Fala comigo! Eu não sei o que eu tava pensando quando eu deixei você ir sozinho. Acho que minha habilidade de pensar nas coisas foi impactada pelas coisas não naturais à minha volta. Certeza que eu fracassei como mestre. Você fez bem. Eu vou te pagar um bolinho de polvo na volta. Você é mestre, é? Jura? Mesmo não conseguindo ver os meus poderes? Então, quer dizer que você também é alguém que vive enganando as pessoas? Que ironia. Se me perguntasse, eu diria que só pode ver poderes que não podem ser vistos, o que faz de você o fracassado aqui. O que quer dizer? Significa que os poderes extraordinários que as pessoas podem ter não são só paranormais. Porque pensando rápido de cabeça, eu consigo pensar em umas 4 formas de acabar com você. Ah, é? Então devia tentar. Não, não, eu não tô afim, não. Mas olha, eu tenho um pedido a fazer pra você. Deixa eu me aliar a você. E o que eu ganho com isso? Seria muito fácil persuadir meu discípulo inconsciente aí, assim como todos lá fora. Isso seria um bom motivo, não? Também quero ouvir sobre esses métodos de me derrotar. Se você tiver algum, é claro. Eu vou te falar sobre alguns poderes além dos paranormais que você não conhece. O primeiro poder é um poder contra o qual paranormais deveriam ter muita cautela. Que é... Força Bruta, seu idiota! Entendi como vocês são mestre e discípulo, mas que combinação idiota. Não, não, não, não. Peraí. Eu desisto. Eu faço o que você quiser, eu faço o que você pedir. Pensando que você me interromperia tanto assim. Não, peraí. Vamos conversar, calma. Para! O que está acontecendo? É o Reigen. Eu cheguei na hora. Eu tentei encarar o senhor com coragem uma vez, presidente. Serizawa, vejo que me traiu completamente. Neste caso, você também. Já chega. Não fala mais nada. Deixa eu dizer a última coisa. Aqueles que não entendem os sentimentos dos outros, deixa pra lá. Às vezes você tem que se machucar pra aprender. Esse é... o meu irmão. Shigeo! O Mob perdeu o controle. Será que tem alguma coisa que eu possa ajudar? Senhor Serizawa, pegue meu mestre e os outros e saia daqui. Munições primeiro! Isso! Droga! Irmãozinho. Lantas! Então, no fim, o chefe acabou cortando o Serizawa. Quem é esse? Perdão, mas eu devo uma pra ele. Não faça isso, Minegishi, se você irritar o chefe! Você também está bem, Hattori? Minegishi? Parece que estou em uma situação onde todos podem me trair. Vou resetá-lo de uma vez. Desapareça! Desapareça, desapareça, desapareça. Olha, você está bem entusiasmado. Você é fraco. Fraco demais. Só estou usando 10% da minha força. Será que esses são os seus 100%? Ai, meu pai, o que é aquilo? Agora eu entendo. Então era exatamente isso que você queria. Agora eu vou ser capaz de acertar você com tudo. Meus poderes. E a minha raiva. Final começa entre um furioso Mob e o demônio de energia Suzuki. Não se esforça demais, Mob! No 13º episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, luta com o chefe, a última luz. Assistir ao último episódio ao vivo é uma excelente decisão.